anche io ho telegrafo qua, mi sono sentito tanto calmo. Passarelo 2223, autorizado a decolar a pista 1-0, dentro do cálculo. Passando contra o helicóptero. Estamos com o Romeu de Trotel, para 15006, que negar 107, 5310. Até um Fox com o USB, que é para 4 no teste, que é menor 1097. Tango, Fox Tango, subida para 2 motores, autorizado final, procedimento é o Fox Train, após estabilizado no localizador. Centro Recife, frequência 2.1, Santana, no 3.5.3. Centro Recife, 1.2.8 e 1.3.5.3, eu passarei do 2.2.2.3. Bom dia, Coastal Runway, Westfield. Machine 1911 clear, 2 line up and take off runway 10, wind is calm. 2 line up, take off runway 10, continue 1911.

Vou retornar até o final da 17. Como o hotel autorizado com os bichos no 7, vendo calmo. Com os bichos 17, o hotel. Autorizado a chorar, chama o site. Chama a 312, o separador de montanha, autorizado a chamar de dirigimento IELF-3, a parte estabilizada no localizador. Argentina 19011, contact 570, 25, décima 1, sendo 18, décima 35. 125, décima 118, décima 35, Argentina 1911, bye bye. Romeu do Hotel, solo 809, autorizado o táxi, tem o seu táxi, deixa eu chorar fazer o seguinte. Então, 3604, desça para 493, que é legal, na 097, acione identificação. Charlie Mike, autorizado, tá? Champagne, das funções. Comerciante, mantenha condições visuais, pelo limite de atitude, que é negar na 017, aguarde para a descida. Os comerciantes, permitiu habilitar a sua aeronave homologada? Esse chamatinho que tudo para 3.010, que negar na 017. Esse chamatinho que voe a trilha de TAP para a chegada do Amazonas, é o número 2 na aproximação. Na minha trilha, deixa no turno, no outro, do final, 9:05. Obrigado, mano. Oi, Salvador, um bom dia. Estou na minha 3-1-2, estabilizado com Killer. Estou na minha 3-1-2, autorizado com o pistão 1-0, vento calmo. Eu encontro o pistão 0, vento calmo, estou na minha 3-1-2. Papa Charlie Mike, autorizado ingresso esquerdo, reporte aliado para o capitão 97, Mike. Ali de ingresso 97 de pista, informará aliado 97, volta para cá. Rocha Lima está autorizado a decolar, Leandro Calvo, pista 7. Fala mais, pode ficar. Rocha Lima 63, 1-2, no solo azul no meio, tá sem direito, chegou 1-2, seu nome solo. Não, obrigado, bom. Alfa Charlie Mike decola o Zulu 8, autorizado por baixo esquerdo, saída Momo, chama o controle de frequência 1-2-0 nesse momento. Alfa Vasqueiro, do Alfa Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Papapá, Telemarque, se você tiver coração, você na subida? O Alfa Telemarque, senhor, está com condições de ultrapassar o limite da emissão. Pode. Mais uma missão, atenção. Só 3-3-0-4-2-2-2-2-2, autorizado final, recebimento do local, reposto estabilizado no localizador. Autorizador. Aguarde, essa mais, e temos uma aeronave na saída Momo. 3-3-0-4. Atenção, chegou 3-3-0-4, mas tem a chegada F. Aqui ele está próximo na saída Momo. Mike Bravo, uniforme, autorizado de colagem, pista 7, vento, calma. Alfa Telemarque, voo direto da TAP. Direto da TAP, Alfa Telemarque. Pode chamar quem está executando de rios? Pode. 3604, tudo direto para nós. Passatango, Mike Bravo, Uniforme, Altero Transpondo, 5242, posição normal. 5242, normal, Mike Bravo, Uniforme. Aliás, Camargente, para que você está localizando? Dona Proa 050, repartir estabilidade. 050, repartir estabilidade. Acho que uma para 2 a 6, repartir estabilidade no localizador. Capitão Mike, prova no fome, cruza 2.700 pés, contato radar. Tudo. Para nível de voo 220, via saída Momo. 220 via Momo, Mike, Bravo, Uniforme. Capitão Mike, Bravo, Uniforme, relata de tráfego, tráfego de culeta frente, portagem agora, 5.000, rumo ao oeste, cruza no vídeo 090, seguida para o 220. O tráfego, o chamado vai para a barreira. Paciente, o capitão Mike, Bravo, Uniforme. Capitão Mike Bravo Uniforme, voo Momo. Direto Momo, Mike Bravo Uniforme. Comandante, que curva direita foi a 070 para o localizador? Pode fazer a taxa para o resto de pistas, gente. Autorizado com os bichinhos zero, já no Sucalho. Reforça 3304. autorizado ao ano 372, Bom Dia, Lima 0, pronto. Ano 372, autorizado, Lima 0, pronto. Lima 0, pronto. Só 3304, solo os 28, taxa direita, chamando 28, solo lá no solo. Solo tá 3304. Mike, pra abrir a porta. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A extensão é arremessar para a posição 17. É cancela da gente? Positivo, igual. Considerar o ELS e quando tiver visual, é arremessar para a posição 17. Então informe quando para o cancelamento do voo aqui. Ótimo, aqui. 372 autorizado, decolar piscina 0, vento calmo. Decolagem, decolagem 372. Autorizada, linha de colapso, no 7 no campo. Eu por favor, dê atenção. Torre Blanchevo, no 095. Torre 095, autorizado a linha e decolar, chame 0, vento calmo. Linha decolada 10, no 095. Eu acho que vai ter o final do 17, mas só chegar. Acho que vai ter o autorizado por 17, vento calmo. Acho que vai ter. Aqui, Bravo de Fome, subiu a Tânia 200, forma criatura, seu professor de 8 horas, zona 0 milhas, cruzeiro 170 para o Nibitivo 320, é o Embraer 21. Paciente, o Papa Tango Mike, Bravo de Fome. Fugir, 131. Paciente, é o Mike, Bravo de Fome. Eu vou Mike Bravo Uniforme, chame o centro Recife, frequência 128 sinal 8, alternativa 35 e sinal 2. 288 353, Mike Bravo Uniforme. Número 095, decola os 35, chame o controle de frequência 1208. 208, até lá, você pode. Salvador, gol, Rodanato. 1095, bom dia, contato Rodan, Silvio Via, saída Arbo 1 para o nível de voo 260. Arbo 1, 260, Rodanato. Salvador, autorizado em ingresso, pistola 7, aconselhado, pronto. Táxi às 4h30, chama o seu preciso, frequência 26.85, alternativa 25.45. Recife no 2685, alternando 2545, vou na 3 aqui. Autorizado a decolar a pista 17, o vento calmo.